Nos dias antigos, reis se levantam, Kedorlaomer avança, o mal se espalha, Sodoma e Gomorra, em grande aflição, no vale de Sidim, ecoa a destruição. Senhor Deus Altíssimo, nossa fortaleza, em meio à batalha, Tu és nossa certeza. Teu braço nos guarda, Tua luz nos guia. Com fé em Ti, Senhor, em Ti confiaremos todo dia. Lote foi levado em lágrimas e dor. Abraão escuta e se levanta em fervor. 318 prontos para lutar. Na calada da noite, a vitória alcançar. Senhor Deus Altíssimo, nossa fortaleza, em meio à batalha, Tu és nossa certeza. Teu braço nos guarda, Tua luz nos guia. Com fé em Ti, Senhor, em Ti confiaremos todo dia. Melquisedeque traz pão e vinho. Bendito seja Abraão em meio ao caminho. Vitória é real, com gratidão erguemos um altar triunfal. Abraão retorna, a vitória é sua. Com Lote e o povo, celebra a rua. Nada do rei de Sodoma, ele não tomará. A mão do Altíssimo sempre o guiará. Senhor Deus Altíssimo, nossa fortaleza, em meio à batalha, Tu és nossa certeza. Teu braço nos guarda, Tua luz nos guia. Com fé em Ti, Senhor, em Ti confiaremos todo dia. Levanto minhas mãos em adoração a Ti, ó Senhor, minha única razão. Teu amor é meu abrigo, minha oração na Tua presença. Encontro a salvação.